já falei, não adianta vir me procurar. É madrugada, o coração pode querer te encontrar. Aí é difícil querer me curar. Amor abusivo que me fez chorar. É fácil falar, até me julgar. Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar. O dia amanheceu e eu nem dormi. Recaí de novo, que ódio de mim. Estou sem direção, não sei pra onde ir. Resolvi voltar umas férias para o meu coração. Já vinha com